sempre em primeiro lugar. Rádio Jornal, a rádio que faz amigos. Rádio Jornal. Lojas Calce, compre um sapatênis e leve outro de graça. Informa a hora certa. Na Jornal, pontualmente 8 horas. Tô indo pra onde haja sol. Semana do Tênis e Sapatênis, Lojas Calce Calçados. Tênis Fila, Rainha, Mizuno, compre um par e leve outro de graça. Sapatênis em couro masculino Freeway e tênis feminino Verte, compre um par e leve outro de graça. E mais, tênis Skecher e sapatênis Pegada com 30% de descontos. Chinelo Nuvem, sua cia, com 40% de descontos. Não compre calçados sem antes nos visitar. Semana do Tênis e Sapatênis nas Lojas Calce Calçados, na Farroupilha, ao lado da lotérica. Lojas Calce, aqui é muito mais barato. A BB Júnior traz a cada estação coleções que valorizam os momentos especiais do universo infantil, como passeios, festas, encontros com a família. E para isso, a loja conta com seções super completas de moda infantil feminina e masculina, recém-nascido, batizado, linha festa, moda praia, acessórios, calçados, além de uma linha exclusiva de enxoval. Então, deixe a BB Júnior fazer parte do dia a dia de seu pequeno. Na Castro Alves, Centro, fone 3565-2603. A sintonia que não sai do seu rádio. AM 1400. Rádio Jornal. Malbec X voltou. A fragrância mais sensual do boticário. Com um segredo que aumenta o desejo e o poder de atração. É comprovado por neurociência. Malbec X. A chama não apagou. Aproveite com 15% de desconto até 26 de março. Compre pelo WhatsApp, loja, revendedor, site ou app, enquanto durarem os estoques. Malbec é o boticário. Soluções elétricas é na Detone. Energia solar é na Detone. Atendimento e fácil localização. É na Detone, aqui tem a solução. É o melhor lugar pra comprar. Você gera energia e vai economizar. Precisou de economia? Detone, Detone. Com a maior qualidade em energia solar. Detone, Detone. Atenção, atenção, você que sofre com dores na coluna, tem artrite, artrose, osteoporose, hérnia de disco, bico de papagaio, depressão, insônia, você que não dormiu bem esta noite, você que não descansou, você que tem mais de 40 anos e sente dores e também sofre com problemas no sono. Eu te digo, o teu colchão está te machucando, é isso mesmo. Ele tem mais de 1 ano, 2 anos e está baixando mais do que deveria, tirando a sua coluna fora do lugar. E mesmo você fazendo o melhor tratamento, você não consegue melhorar dessas dores. Você precisa de um colchão magnético com vibromassagem e infravermelho longo da Star Life Colchões, que tem aquela massagem gostosa para relaxar você, e o infravermelho longo e o magnetismo para fortificar o seu organismo. Esse colchão na concorrência era muito caro, 9, 10, 12 mil reais, mas com a gente na promoção de verão da Star Life, eu consigo o colchão de casal para você de 9 mil reais por 4.490 nessa grande promoção. Mas você precisa ligar agora. Você pode estar no campo, na cidade, no sítio, no interior. Nós vamos até você. Agende uma visita sem compromisso. Olha nosso telefone, é o WhatsApp também. 45 DDD 9 8834 5655. E se você quiser aquele queen, aquele colchão maior, eu consigo com a cama de brinde para você de 10 mil reais por 4.990 nessa grande promoção. Mas você precisa ligar agora. 45 DDD 9 8834 5655. Parcelamos tudo até em 12 vezes para você. Ligue agora. 9 8834 5655. Em todo lugar, todo mundo ouve Estação Jornal. Parabéns pra você que tá ligadinho. 8:05, 8:05 no seu rádio. Um abraço especial pra você que tá numa boa curtindo a nossa programação. Daqui a pouquinho tem uma romântica aqui pra Maria, que tá lá com o radinho ligado aqui na programação, né, Maria? Um abraço especial pra você, seja bem-vindo, hein? Eu falo em nome dos nossos patrocinadores, falo em nome pra você, meu amigo de Solar São Miguel Energia, pra você economizar energia. As placas solares aí da Energia estão prontinhas pra trazer até 95% de economia de luz pra você. Faça uma visitinha na rua Farroupilha 447, no centro, São Miguel. Solar São Miguel Energia, pra você que tá ligado, pra você que tá curtindo. Alô, a Michele tá curtindo a programação, pediu música, oferecendo pra todos que estão ligados. Alô, Michele, ela indicou o Melody. Essa é boa. Fake amor. Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu, pra te stalkear. De tanto que eu te quero, cê não vai notar, sei que é obsessão. Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu. Informação para você chegando aqui na Jornal, né? O nosso programa é Estação Jornal. Um delegado da Polícia Civil morreu ontem após ser atingido por um tiro na cabeça, né? Disparado por sua própria arma, e aconteceu esse acidente em Foz do Iguaçu, né? O Sindicato dos Delegados de Polícia do Paraná emitiu aí uma nota após a tragédia. No texto, informou que Batista recebeu uma medalha por ter sido o primeiro colocado no curso de formação profissional. Na nota diz: a morte aparenta está relacionada com um disparo acidental de uma arma de fogo, sendo digno de nota o armamento disponibilizado ao profissional. Possui diversos relatos públicos de disparo sem acionamento de gatilho. A Secretaria da Mulher de Maringá e a comissão aprovados no cargos de delegado de polícia se posicionaram por meio de notas. Parentes, amigos lamentaram a morte e a tragédia nas redes sociais. Abre aspas, estamos sem querer acreditar. Muita dor. Postou Alessandra Marques, prima do delegado. Fecha aspas. Informação Jornal. Rádio Jornal. Rádio Jornal. Jornalismo com credibilidade. Está numa boa aqui na nossa programação. Boa noite, começando a segunda-feira. Segundou, meu amigo e amiga do rádio. Hoje nós comemoramos dia de hoje na história. Em 1962 acontecia a promulgação da lei proibindo a escravidão dos índios. Isso em 1669, tá? No dia 20 de março de 1727, morria Isaac Newton, né? Físico, matemático, astrônomo inglês. Entre as suas contribuições, a ciência está a formulação da lei da gravidade, a lei de Newton. Terceiro, para 1969, o Departamento de Correios e Telégrafos era transformado em empresa pública até hoje. Em 1981, Maria Estela Martinez de Perón Isabelita Perón, isso, viúva de Juan Domingo Perón, ex-presidente da Argentina, era condenada por corrupção, com perdão em 1983. Já em 1989, nos anos 90, morria o artista de televisão Dina Stoff. Em 2003, Estados Unidos bombardeavam Bagdá, dando início à guerra contra o Iraque. Dia de hoje na história é aqui na sua rádio, é no seu programa da Night. Agora são 8 horas e 11 minutos, 8 e 11. Tem mais sucesso. Estação Jornal. Música e informação. Zezé de Camargo Luciano. Ela que pediu a música romântica. Aí, ó, sucesso. Pra que fingir que sofre? Eu sei que não, sei que não, sei que não. No fundo você gosta de me tirar a paz. Se faz de inocente, mas tudo bem. Quero do meu lado, porque eu sei, não tem sentido viver sem teu amor. Eu sempre te levo comigo aonde eu vou. Sempre que eu respiro é por você, e te amar me faz sofrer. Autoescola Costa Oeste. Há 20 anos formando condutores com responsabilidade e respeito. Na Autoescola Costa Oeste, você tem a primeira habilitação para carro e moto com instrutores capacitados, masculino e feminino, veículos com ar-condicionado e direção hidráulica, aulas nos períodos manhã, tarde e noite. Tudo que o aluno precisa para ser um bom motorista. Pagamento facilitado em até 12 vezes. Autoescola Costa Oeste, 20 anos, de São Miguel do Iguaçu. Você na direção certa. Rua Euclides da Cunha, 885. Fone Watts 3565-2472. Seja qual for seu jeito de comprar, vem pra Colombo. Tem ofertas exclusivas em 12 vezes sem juros ou em até 24 vezes com a menor parcela. Lojas Colombo, também em São Miguel do Iguaçu. Felicidade do seu jeito. São Miguel do Iguaçu está na Jornal. Anjos Colchões e Sofás São Miguel do Iguaçu. Produtos exclusivos para valorizar ainda mais o seu bom gosto. Colchões, sofás, cabeceiras, estofados, travesseiros, lençóis, cobertores e protetores. Produtos à pronta entrega e fabricação própria. Loja na Rua Alfredo Chaves, número 89, em frente à Prefeitura Municipal. Fone Watts 3190-0074. Anjos Colchões e Sofás São Miguel do Iguaçu. Para quem ama dormir bem. Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro. A bola vai rolar pelo Paranaense de Futsal Série Ouro. O São Miguel Futsal joga fora de casa e precisa do seu apoio, torcedor. Neste sábado, dia 25 de março, direto do Ginásio de Esportes Teodoro Guimarães, em Dois Vizinhos, sudoeste do estado. O nosso eterno amarelinho do oeste enfrenta o Dois Vizinhos Futsal. Transmissão ao vivo da equipe esportiva Jornal, a partir das 20 horas. Seu apoio, torcedor, é de fundamental importância. Assista no YouTube, Facebook, site jornal.am ou ouça nos 1400 da sua Jornal AM. Oferecimento: Gesso Moraes, forros, molduras e parede. Trabalho qualificado e profissional, dando aquele charme todo especial na sua obra. Gesso Moraes, em São Miguel do Iguaçu. Fale com Éder Moraes. WhatsApp 98809-2325 ou 98830-8830-7992. Com tintas, para você pintar seus sonhos com qualidade e variedade. Tintas, massa corrida, textura, grafiato e tudo que você precisa com o menor preço e os melhores prazos. Na Duque de Caxias, fone 3565-3085. SMI Areia, distribuidora de areia e pedras, vendas no varejo e atacado, na Avenida Iguaçu, no Barro Branco. Fone Watts 99808-2969. Fale com Agnaldo. Pavimentadora e Obras Rodrigues, prestadora de serviços para São Miguel do Iguaçu e região. Pavimentadora e Obras Rodrigues, serviços com profissionalismo e alta qualidade. Sua obra nas mãos de quem entende. Telefone 3565-7799. Funerária Costa Oeste, Plano Fax Iguaçu. Garanta um futuro tranquilo para você e sua família com o melhor plano funerário da cidade. Fax Iguaçu, opções que cabem no seu bolso e te acolhem quando você mais precisa. Uma solução completa para a família toda, por apenas R$45 ao mês. Plano Fax Iguaçu e Funerária Costa Oeste, Avenida Iguaçu 91, bairro Floresta, 3565-2662. Frigorífico Frigonzati, empresa familiar com mais de 20 anos de serviços em São Miguel do Iguaçu. Compra de gado para o abate e fornecimento de carnes para os melhores supermercados da cidade. Venha conferir Frigorífico Frigonzati em São Jorge. Fone 3550-1181. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios. A felicidade é poupar no Sicredi. Confira nosso regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br. Visual Engenharia e Topografia, unificação, subdivisão e demarcação de imóveis rurais e urbanos. Escritório Contábil Zanetti, desde 1973, já na sua segunda geração de profissionais, porque confiança vem com o tempo. Rua Alfredo Chaves, 33, fone 3565-1528 ou 98802-8160. Bongiolo e Besbate, odontologia. Dr. Diogo Besbate, Dr. Cleiton Bongiolo e Dr. Jaques Solano. Dilton Eletrônica, consertos e acessórios, ao lado do mercado da Soler. Scala Auto Center, mecânica em geral, alinhamento, balanceamento, pneus e uma linha completa de peças. 3565-1594. Inet Telecom, internet e fibra ótica mais telefone. telefonia 4G. Conheça e contrate. 3565-1256. Farmácias Brava. Vem pra Brava que a gente se entende. Na Farroupilha, Centro de São Miguel do Iguaçu. Fone Watts 3565-2963. Autoelétrica São Miguel. Autoelétrica em geral e agrícola. Fone Watts 99144-4114. Átria, Centro Avançado em Odontologia. Referência em atendimento odontológico em Medianeira e região. A Átria chega à nossa cidade com um espaço inovador, equipamentos de última geração, tecnologia de ponta e equipe multidisciplinar para oferecer tratamentos eficientes e individualizado, respeitando os objetivos e sonhos de cada paciente. Fixo em chamadas via WhatsApp 3264-9010. Conheça a Átria. Acesse e siga no Instagram átria.odontologia.smi. Facebook e site Átria, Centro Avançado em Odontologia. Império do Chope, agora em São Miguel do Iguaçu, Chope Heikel, Premium Pilsen, seu evento garantido. No Império do Chope é assim, pediu, chegou. Peça pelo disque entrega gratuito. Fone Watts 999270994. Com apoio dos vereadores Evandro Gallery e Juliane Dandolini e dos amigos do esporte, Arley Costa, Dr. Celso Arai e Dr. Celso Arai Filho. Rádio Jornal, nossa torcida é pela força do esporte local e regional. Valdecir Gonçalves. Tudo bem? Já de volta aqui na programação Mara do seu rádio, trazendo pra você muito mais do seu rádio. Um abraço especial pra você. Tava lendo uma notícia triste aqui, rapaz. Olha só. Um homem é preso por manter a mãe de 94 anos trancada em motel por 3 anos. Isso aconteceu lá em Olinda, Pernambuco, né? É, por maus tratos, né? Contra a própria mãe de 94 anos e por mantê-la em cárcere privado em um motel, o sujeito foi preso. É, tá vendo o sol nascer quadrado. É, isso aconteceu lá em Olinda, né? Que tristeza. É, são as notícias que rolam na night aqui na sua programação, pra você que tá ligado, pra você que tá curtindo numa boa. É. E você pode participar pedindo a sua música através do 3565-1033, o sucesso toca no seu rádio. Alô, Rafaela, tá curtindo a programação, pediu música Bom de Sertanejo, Ele Não Larga Eu. Eu preciso pra todos que estão curtindo e pra alguém muito especial. Muito bem. Quem tá ligado por aqui também é o Francisco pedindo sucesso de flashback. Ele pediu a música do Gene Cliff. Fazia tempo que eu não escutava Gene Cliff. E ainda de quebra você leva Fidumijeca, Anjo Chapadeca. Na programação Estação Jornal, alegria no ar. Oferecimento Anjos, Colchões, Sofás, Lages, Patagônia, Solpete, Banho e Tosa, Supermercado Panorama. E você também pode trazer a sua empresa pra Night. Na Night é muito mais legal. Boa noite, Jornal. 8h24. Com ela, e quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Ela não larga eu, e eu não largo ela. Ela não larga eu, e eu não largo ela. E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela. E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Da boca da minha mulher sai que eu não valho nada, e hoje vai rolar briga. Quando eu chegar em casa, depois da briga chego bem pertinho dela, chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar. É sempre assim. Ela não larga eu, e eu não largo ela. Ela não larga eu, e eu não largo ela. E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela.

pra você matar a saudade, flashback, Worry Night, Gene Cliff, no seu rádio. Mande seu áudio para o Zap Zap da Jornal. 3565-1033. Participe da nossa programação. 8 horas e 35 minutos, 8h35. Seja bem-vindo. Todo dia. Toda hora. Um dia todo. O tempo inteiro. E você? Infodroid SMI, tudo o que você precisa para o seu celular ou tablet, manutenção em todas as marcas de celulares e tablets, trocas de telas, baterias, venda de acessórios para todas as marcas e atenção, a Infodroid São Miguel cobre qualquer orçamento, traga o seu aparelho que precisa de manutenção para cá. Infodroid São Miguel está com uma promoção, na troca da tela do seu celular, ganhe uma película ou capinha. Infodroid SMI, na rua Duques de Caxias, centro, ao lado do ginásio Walter Marcon, próximo aos camelôs. Fone 991489329 com Alu ou 999451939 com Joel. Infodroid SMI, manutenção para celulares e tablets. Fone 999451939 ou 991489329. 1400 AM. Vem pra Jornal. Viola da Jornal. Aos sábados pela manhã, das 5 às 8 horas, você tem um programa diferente. Viola da Jornal. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Feito pra você que gosta da prosa, do verso e da canção. Tudo isso através da gaita, da viola e do violão. Viola da Jornal. A apresentação, Jones de Souza. Oferecimento, Super Itaipu. Além de oferecer os melhores produtos com os menores preços, temos ofertas imbatíveis. Entrega a domicílio e facilidades no pagamento durante o ano inteiro. Super Itaipu, na Castro Alves Centro. 3565-1234. Ótica e relojoaria Marisol. Óculos de sol com até 50% de desconto e muitas promoções em óculos de grau, joias e relógios. Parcelamos suas compras no crediário próprio e nos cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. Ótica e relojoaria Marisol, na Farroupilha, esquina com Castro Alves, centro, 3565-1236. Casa do Pintor, tintas imobiliárias, automotivas, projetos de cores de imóveis, materiais para pinturas, ferramentas e acessórios Wonder e Disque Entrega. Casa do Pintor é representante das tintas Souvenir. Rua Santa Catarina, centro de Medianeira, 3264-1136. Viola da Jornal, com Jones de Souza. E neste sábado, dia 25 de março, vamos receber ao vivo no palco virtual da Jornal, ele que está de volta, Negão Azulão, aqui na rádio que faz amigos. Vem pro mês das mulheres nas farmácias Brava. Tudo que você precisa com os melhores descontos. Confira. Nivea Aerosol, R$10,99 cada. Sabonete Dove, R$13,99 cada. Bepantol Derma, R$24,90 cada. Shampoo Seda, R$8,99 cada. Kit sabonete íntimo Derma Femme, R$13,99 cada. E em março inaugura uma Brava em Foz do Iguaçu e Salto do Lontra. Vem pra Brava que a gente se entende. Na Jornal. Oito. Estação Jornal. Música e informação. 8h38 no seu rádio, 8h38. Agora essa vai pra dona Nadira matar a saudade aqui do sucesso de Martinho da Vila. Alô, dona Nadira, sempre ligada aqui na nossa programação. Também vai pra dona Maria Cecília. Alô, dona Maria Cecília, aquele abraço. Também vai pra dona Terezinha, a Maria. Alô, Maria, Nath, que sempre estão com o radinho ligado aqui na número 1. Rádio Jornal. Rádio Jornal. A rádio que faz amigos. Martinho da Vila. Chora, Carlinhos. Numa interpretação maravilhosa do Martinho. Vamos lá. Chora, chora, chora, Carolina. Que esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta, Carolina. Quando tem vontade de cantar. Coração magoado, não consegue disfarçar. Uma dor que vem no peito, uma vontade. você deve segurar. E brilhar mais um sorriso depois de desabafar. Gostei, chora. Legal, ficou a interpretação de Martinho da Vila, Chora Carolina. Sucesso, né? Pra dançar e também pra ficar feliz. Sucesso chegando pra todos que estão ligados agora. Acesse jornal.am. Marcou época. Desassossego. Pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, que está na Jornal. Sossegos sentam na varanda pra matear saudades nesta solidão. Cada pôr de sol dói feito uma brasa, queimando lembranças no meu coração. Vem a noite aos poucos alumiar o rancho com estrelas frias que se vão depois. Nada é mais triste neste mundo louco que matear com a ausência de quem já se foi. Que desgosto mate, cevado de mágoas, pra quem não se basta pra viver tão só. A insônia no catre para a madrugada, nesse fim de mundo que nem Deus tem dó. Saudades nesta solidão. Cada pôr de sol dói feito uma brasa, queimando lembranças no meu coração. Então me pergunto neste desatino, se este é meu destino ou Deus se enganou. Todo desencanto para um só campeiro que de tanto amor se desconsolou. Que desgosto mate, cevado de mágoas, pra quem não se basta pra viver tão só. A insônia no catre para a madrugada, esse fim de mundo que nem Deus tem dó.

Na Farroupilha, Centro de São Miguel do Iguaçu. Fone Watts 3565-2963. Autoelétrica São Miguel. Autoelétrica em geral e agrícola. Fone Watts 99144-4114. Átria, Centro Avançado em Odontologia. Referência em atendimento odontológico em Medianeira e região. A Átria chega à nossa cidade com um espaço inovador. Equipamentos de última geração, tecnologia de ponta e equipe multidisciplinar para oferecer tratamentos eficientes e individualizado, respeitando os objetivos e sonhos de cada paciente. Fixo e chamadas via WhatsApp 3264-9010. Conheça a Átria. Acesse e siga no Instagram átria.odontologia.smi. Facebook e site Átria, Centro Avançado em Odontologia. Império do Chope, agora em São Miguel do Iguaçu, Chope Heikel, Premium Pilsen, seu evento garantido. No Império do Chope é assim, pediu, chegou. Peça pelo disco, entrega gratuito. Fone Watts 999270994. Com apoio dos vereadores Evandro Gelleri e Juliane Dandolini e dos amigos do esporte Arley Costa, Dr. Celso Arai e Dr. Celso Arai Filho. Rádio Jornal. Nossa torcida é pela força do esporte local e regional. Rádio Jornal. Viva Feliz. Viva Estação Jornal. Chegando no nosso último bloco, 8 horas e 51 minutos. E agora é o bloco do nosso momento de fé, momento de oração. Vamos falar com Deus. Tudo bem, meus amigos e amigas? Vamos falar com Deus. É momento de fé, é momento de oração. Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nós começamos a semana, a segunda-feira, e nós queremos agradecer. Agradecer por esta segunda-feira maravilhosa. Agradecer pela família, pelos amigos, pelo trabalho. Agradecer pela saúde. Por isso, mais uma vez, nós estamos aqui, ó Pai, de joelhos, de braços abertos, para receber, ó Deus, a sua palavra. Vamos abrir a Bíblia no versículo de hoje. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar nós mesmos. Amigo e amiga do rádio, você pode sentir a tentação de voltar as costas aos que parecem fracos ou ser fracos. Mas isso não deve ser feito, viu, meu amigo e amiga do rádio? Por exemplo, um time procura apoiar seu membro mais fraco. E da mesma forma, devemos procurar apoiar quem é fraco, porque é para isso que somos convocados como fiéis, a fim de que Cristo seja revelado. Quando ajudamos quem é fraco, não devemos fazer isso para obter reconhecimento de nossa própria força. Devemos ajudar aos outros como Cristo nos ajudou. Essa mensagem hoje serviu para minha amiga Nadira, que sempre está ajudando as pessoas, mas ajudando em oração, em pedidos a Jesus. Ela deve ter sentido no coração essa mensagem, porque quem ajuda os fracos recebe a força do Criador. Por isso, nós oramos por vocês, por nós, por eles. Querido Deus, quanto sinto a tentação de provar a minha capacidade em frente à incapacidade de outros. Ajuda ajuda-me a pensar no teu sacrifício. Ó Senhor, tu mereces toda a glória, não eu. Perdoa-me pelo orgulho que tenho. Ajuda-me a guiar aqueles que precisam de orientação, mas que sejas tu glorificado. Permitir que eu ajude também aos jovens fiéis, em nome de Jesus. Amém. Amigo e amigo ouvinte, eu sempre falo que Deus escolhe as pessoas que gostam de ajudar. E a minha amiga Nadira é uma escolhida, é um anjo que gosta de ajudar, que gosta de colocar a sua mão, seu coração para todos nós. E ela está sempre ali, orando e pedindo. E hoje ela falou: Valdecir, coloca uma mensagem aos ouvintes da rádio e também a dona Aparecida, porque a dona Nadira foi uma dos anjos que orou para minha querida e amada mãezinha. Por isso, Deus, nós estamos aqui para pedir e para glorificar e para orar. Acalme meu passo, Senhor. Desacelere as batidas do meu coração, acalmando minha mente. Diminua meu ritmo apressado, com uma visão da eternidade do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, dê-me a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos meus músculos e nervos, com o som sereno dos rios de águas constantes que vivem em minhas lembranças. Ajuda-me a conhecer o poder mágico e reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir meu ritmo para contemplar uma flor, conversar com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma boa música. Acalme meu passo, Senhor, para que eu possa perceber no meio do incessante movimento do cotidiano, de ruídos, lutas, alegrias, cansaços e desalentos, a sua presença constante no meu coração. Acalme meu passo, Senhor, para que eu possa entoar o cântico da esperança, sorrir para o meu próximo e calar-me para escutar a sua voz. Acalme meu passo, Senhor, e inspire-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que eu possa crescer no caminho para a vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, pela família que me deu, pelo meu trabalho e, sobretudo, por sua presença em minha vida. Acalme meu passo, Senhor. Amém. Quem é fiel, no começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Que Deus ilumine o coração de cada um de vocês. Que nossa semana comece nesta alegria e nesta fé maravilhosa. Que Deus te ilumine. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Você é o escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora. te provar.